que é só no aço, fundido com as pontas de aço cromado. Manda apanhar no meu pulso algema de aço e me trancar os prédios de concreto e aço. Que eu faço parte da sociedade, colchão de barro, não tem asfalto, concreto é só compressado, é pó de serra imprensado, é o lixo da marcenaria que nós usa pra fazer barraco. Concreto é só o que eu peguei na caçamba de entulho pra esmagar o crânio de quem pula o muro. Casa de pobre é roupa velha no varal, tá ligado? Quem rouba pobre é safado, é carbonizado, merece encontrar com o diabo. Sem camisa, tatuado, com 13 pontas de aço. É diferente pra quem tá nos condomínios fechados. Cerca elétrica, vigia, guarita do lado. Me lembra até eu lá no raio, trancafiado, mas com a mesma liberdade que tem um empresário. Do que adianta ser um importado se ostentar no bairro nobre? O morro desce, o asfalto é só assalto. Eu também ostentei nas avenidas, dinheiro de crime, prata de vale, uísque, farinha, ferro na cinta e as vadia. Fechei na rua e na cadeia, nos bancos invadimos a sintonia. É noite e dia, guerra não para, não tem feriado, selva de aço. Quem manda é o dinheiro, o diabo. Se aqui é o inferno, eu não sei, mas não tem perdão. Vi uma filha de cadáver incinerado com pneu e coxa. Pensei que é o diabo, mas não, é o soldado. Pensei estar no inferno, mas não, é selva de aço. Sonhei com jardim e flores do meu lado. Acordei e o cadáver com 5 pontas de aço. Pior que o diabo é o adversário. Bem pior que o inferno é a selva de aço. Sonhei com jardim e flores do meu lado. Acordei e vi o estralo da escopeta M4. Selva de aço, só coração gelado, mente sombria pronta pra fazer o que é errado. Tipo soldado que é programado, traz a cabeça do inimigo como prêmio debaixo do braço. É venerado, considerado, almejo o trono no castelo da selva de aço, onde o diabo aplaude o ritual macabro. Corpo dentro do pneu pegando fogo no meio do mato. E vai pedaços carbonizado, do crematório clandestino o corpo foi incinerado. Homicídio é marcado, mais uma cruz no braço. Já são mais de 10, uma pra cada fina que é só no aço. Com 13 pontas de aço, que a lei é cumprida no asfalto ou nas ruas de barro. E o resultado é o excesso da ganância, dinheiro a qualquer preço, não importa a procedência. O mundo capitalista só me deixa uma opção, deixar tudo de lado e só buscar almejar o cifrão. Cansei da tapera cheia de nó e sem conforto, eu temendo hipotermia no inverno rigoroso. Eu quero as balas no pescoço, Red Labels, Kling Horse, montado na CB, tirando os verme pra lock, diabo de aço na minha cinta, calibre 40, cuspindo 15 de aço, crânio virando peneira. Pensei que era o diabo, mas não, é o soldado. Pensei estar no inferno, mas não, é selva de aço. Sonhei com jardim e flores do meu lado. Acordei e o cadáver com 5 pontas de aço. Pior que o diabo é o adversário. Bem pior que o inferno é a selva de aço. Sonhei com jardim e flores do meu lado. Acordei e vi o estralo da escopeta M4. Da escopeta M4.